Um exemplo que também é organizar uma reunião no aplicativo do calendário compartilhado demonstra que os passos são mais generalizados e estão associados a papéis do usuário quando utilizam o sistema.